tens onde escrever, Senhor. Vem, escreve em mim versos de real valor, como flores num jardim. Palavras de bondade e paz, em rimas de louvor, nas mãos do Criador. Palavras de amor, canções de liberdade, em tintas vivas de poder, para que o mundo possa ler. Escreve o teu querer no centro da vontade, na extensão de meu viver. Se tens onde escrever, Senhor, vem, escreve em mim a luz e o sal. Vem agora então, antes que o mundo mar imprima seu borrão. Me faz cumprir lá da cruz, as riquezas de tua luz, palavras de amor, canções de liberdade, em tintas vivas de poder, para que o mundo possa ler. Escreve o teu querer no centro da vontade, na extensão de meu viver. De escrever, Senhor, vem, escreve em mim, vem, escreve em palavras mim que não sejam vãs, mas pérolas do teu saber, Senhor. Se tens onde escrever, escreve em mim, vem, escreve em mim. Palavras de amor, canções de liberdade, em tintas vivas de poder, para que o mundo possa ler. Escreve o teu querer. Escreve.